É você que atira, a esma atira mesmo, sem ter motivo. Atira pra reta, atira pra cima, atira até o tiro se tornar um vício. Você também corre risco, veneno abre o cão safado. Vai pagar pelos seus pecados até o dia de ser enterrado. Esta não é mais uma música pra você dançar rebolar, não. É pra ouvir, entender, refletir, se conscientizar, ser sangue bom. No meio da miséria eu sou mais um, com ela convivo, sobrevivo. Também sei, não é motivo pra roubar, matar, dar tiros. Então se liga, fulano de tal, se pisa na bola, se dá mal. Puxa a arma, atira e mata, pensa que é Deus, pensa que é o tal. Seu funeral antecipado não é lei do mais forte, é lei do retorno. Quem dá tiro, leva tiro, se liga ladrão, faz parte do jogo. Mas vale a mão na consciência do que o dedo no gatilho. E a mente em Jesus Cristo. Mas vale a mão na consciência do que o dedo no gatilho. Se liga ladrão, quem dá tiro, leva tiro. Você vai pagar pelos atos cometidos. Você vai pagar, não pense que vai passar batido. Você vai pagar, não vai ficar impune tudo que você fez. Jesus vai voltar e acabar de uma vez. Com essa forma de valente, só quando a bala tá no pente. Seu ladrão pede chinela, assalta sua própria gente. Rouba fio na quebrada pra vender. Vai ter algo baseado pra bancar o traçado. A cerveja do chegado no barzinho ali do lado pra mostrar que é inteirado. Será que essa atitude preenche a tua moral? Às 10 da noite anda grilado, tá na condicional. Se a polícia cata é mal, o cacete é geral. Essa vida que tu leva, não, não quero ela pra mim. Você me chama de mané, eu prefiro ser assim. Sei o que é bom pra mim, com a mente em Jesus Cristo eu fujo do perigo. Cê liga ou cê, quem dá tiro leva tiro. Quem fere é ferido, não vai passar batido. Todos os atos cometidos, Jesus vai voltar só pra dar o veredito. Se liga de volta na cena, que é o problema de volta em ação. Atos 2, pequeno, sou nego Will chegando pra revolução. Só na unção e na missão, seguindo com os irmãos, falando para vocês que Jesus Cristo é salvação. Porque aqui não tem ilusão, minha parte eu faço com o micro na mão. João, tire o dedo do gatilho e põe mais a mão no seu coração. Vai vendo a situação, não perca a nossa intenção. Chega de ambição, acorde vacilão. Meu, deixa o meu recado pros drão, que fique firme e forte então. Irmão, se liga na situação, da rima rimada quebrada em união. Saindo da cena parceiro com a maior satisfação. Atos 2, MTM, esquadrão, a nossa coligação. Mas vale a mão na consciência do que o dedo no gatilho. E a mente em Jesus Cristo. Mas vale a mão na consciência do que o dedo no gatilho. Se liga ladrão, quem dá tiro leva tiro. Mas vale a mão na consciência do que o dedo no gatilho. E a mente em Jesus Cristo. Mas vale a mão na consciência do que o dedo no gatilho. Se liga ladrão, quem dá tiro leva tiro.